Fazer 2952, sem restrições de velocidade, prosseguir na descida para 4.000 pés, ajuste na 014. Alfa Papa Delta, curva esquerda na proa 115. O Alfa Papa Delta, você está sendo orientado para a rodatória, atualmente chamada CEASA. Quando visual algum campo, reposta para o controle para transferir. Boa tarde. Azul 2952, autorizado voar na produção Victor 366, descendo para 2500, ajuste no 04. 2500, na prova 366, no 04, 2952. Vamos fazer uma curva esquerda por 055. Motivo, 115, pro 115. 1-1-64, solo 1-7, direita via Foxtrot 1-2-1, decimal 1, boa tarde. Foxtrot 2-1, 1? Afirmo, 121-10. 10. 1-8-8-5, tu hein? Boa tarde, amigo, estabilizando o final R9 da pista no 0. Pista no 0 livre, pouso autorizado, vento 150 graus, 109, altímetro no 0, 4, 1014. Pouso autorizado na pista no 0, 1014, voo 1-8-8-5. Centro Recife, ano 28, decimal 35. Desculpa, eu não consegui copiar. 1-28, decimal 35. Caso de falha, 1-2-5-1. 2-2-5-1. Visual, senhor. Gente, inicialmente está autorizado a final pistão 7. Porém, eu estou com o Embraer da Azul em torno de 15 milhas fora. Caso a aproximação seja simultânea, faremos um 360 na final pista 7 para evitar a aproximação simultânea com a pista no 0, ok? Correto, senhor. A Papa Delta já visual, trem baixado travado. Gente, continua a aproximação, aguarde autorização para o pouso. Teria condições de incrementar então para evitar o pouso simultâneo? A Papa Delta vai acelerar aqui. 8-8. para a direita, 121 decimal 1. Capitão Goiás, Capitão Golf, aqui era a identificação, vou em Mário para receber para a chegada Mário. Major 85, aqui era a identificação, chegada Mário, obrigado voar na produção, Vitor 366, descendo para 1 centavo. 256 está pronto? Pronto, mandou aqui. Tá autorizado, então, aliás, é claro, 0, 0, 1, 4, 0, 1, 0, 9, ajuste 1014, embreagem da Azul a 8 milhas fora, ok? É, essa linha é colono 0, mandou Papá, Romeu, Papá, Alfa, Costa, Papá, Romeu, Alfa, Papa, Delta, pista 1 no 7, pouso autorizado, vento no 5, 0 graus, 1, 0, 9. Dado, 1 no 5, 150 com 10. 150 com 10, graças. Azul 2952, torre de controle. Tá, 2952, a 1 milha e meia, 2372, tem um capacete. Gente, informa o tráfego pequeno forte, César 210, aproximando para a pista no 7, lá na final curto de 1 milha. E no 737, 800 da Gol, tomando posição para a adequada pista no 0. Continue com a pista livre, 150 com 10, 1014, altura. Aguarda a pista livre, 2952. Olha. Romeu Alfa, Papa Delta, no solo 22, qual seria o local de estacionamento? Mata, Bahia, táxi aéreo, autorizado 180, táxi autorizado, última interseção à esquerda, a gente estacionar a frequência livre, Alfa, Papa Delta. Azul 2952, vento 1960 graus, 129, ajuste 04, pista 0, pouso autorizado. Lembre, pouso 2952. 1256 da 422, controle 120 decimal 8, boa viagem. 208, boa. Controle Salvador, Gol no 256. 256, contato radar na decolagem, saída Fuca, nível 370. Fuca 370, Gol 256. 91185, desce e mantém o 050. 050, Gol 91185. Direita via Foxtrot, chame solo, frequência 121, decimal 1. Direita via Fox, é o solo 121, 1, ou 2452. Gillette voe direto Ceasa, Tatuária, informe quando visual com o campo. Desça e mantenha 4.000 pés, Renagão 9094, foi direto servido 368 para final do procedimento da RNAV e recorte passando 366. 4.000 reportará, tá bom, 366, o gol 1-9185, 19185, desça e mantenha 2.500 pés, Renagão 9094, autorizado o procedimento da RNAV na prova 366. Da moto 368, autorizado, descendo 285. Para Sierra Charlie November, descendo e mantém flight level 100, fly direct to Serra Vito, 368. Expect VOR approach runway 10, fly direct to East Africa section, clear final arrival. Alpha Golf, desça e mantenha 4.000 pés, PNH1014. Prossegue controle 256. Mantenha o nível de voo 330, voe direto de China, São Gonçalo. São Gonçalo 330, voo 1256. Voo 9185, pode descer para 2.000 pés de manutenção? Vai ser para 2.500, o 9185. Passar nível de voo 1970, chame Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Recife 12685, 17, chame a torre em 1-8, decimal 900. O Rio de Janeiro. 1-8, 900. Estou para passar do Rio de Janeiro. Vitorino de Juliette, autorizado final da 1-7, reporte vertical da RMA. Autorizado final, reporta a vertical da RMA, direto. O Júlio segue parte 4? Afirma, Júlio. Entre. Ciente. Papapá Sierra Tiara em novembro, isso aí mantém a... Parte. Isso aí mantém... Parte level 0, 8, 0. Ele mantém o level 0, 8, 0. O Victor e a Juliette poderiam incrementar um pouco mais a velocidade até mais próximo ao pouso? Sim, a Juliette. Está incrementando. Passeia Charlie November, descendo mais em 2000, QNH 1014, after stop, fly direct to Tazza intersection. Clear, BOR approach, runway 10, report status. Descending 2000, QNH 1014, after stop, direct to Tazza, clear, BOR approach, status. Voo 9185, complete aproximação à RNAV, chame a torre em 1 no 8, decimal 95. Chegou 9185. Voo 9185, bom dia, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Informa o tráfego na cabeceira auxiliar, praticamente para o pouso da pista 17, aguarde a autorização. Chegou 9185. Sim, Charlie Serra Romeu, tem um tráfego na ponte final da pista 17, aguarde para decolar. Afirmativo, deixa só o tráfego tocar, o Júlio tocar e eu autorizo o senhor a decolar direto com o Pronos. Charlie Serra Romeu decola agilizando. Autorizado a decolagem, Charlie Serra Romeu, vento 90 graus, 199. Índia Juliette, solo 33, autorizado backtrack, informe liberando a pista. 9185, informa o eixo livre, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 119. Informa helicóptero decolando, sentido litoral norte, a 500 pés, não interfere com sua aproximação. Chegou o gol 9185, escreve pouso na zero. Charles Serra, Romeu fora do solo aos 33. Romeu fora do solo aos 33. Chame agora o controle no 208, bom gol. Charles Serra, Romeu 208, obrigado. NH 1-0 no quarto, autorizado final do procedimento LDB Zulu da pista 1-0. Controle de rodou, papapá, Charlie Serra, meu. Papapá, Charlie Serra, não viu. Versão Charlie Serra, meu. Tenha... Coral 510, NH 1014, porte 20 milhas afastado de Salvador. Muito obrigado, senhor Charlie Serra, meu repantará 20 milhas. Avião 85, solo 35, libera direita, solo Salvador 1211. 211, vou avião 85. Senhor Charlie November, complete approach, contact the power on 118 decimal 95. 118 Nana Paz, qual é o nome da Sierra November? Papa Sierra November. Papa Sierra Charlie November. Clear climb 310, wind is 140 degrees 10. Papa Papa Sierra 10 November, request visual approach for runway 17. Is it possible? Roger. Now turn left and report on runway 17. Okay, turn left for runway 17, Sierra 10 November. Sierra 10 November, confirm the apron. Aerostar. Roger. Sou Santa 3193.00, pronto. São 3193, autorizado a alinhar e decolar pista 10. Vento, no aeródromo 140 graus, 11 nós. Ali decola no 0, está 3193. Clear to land runway 17, wind is 140 degrees 09 knots. Clear to land runway 17, Papa Papa Sierra 10 November. Decola 39, controle Salvador 1208, bom voo. Bom dia. Bom dia, 3193. 3193, contato radar, sua via da El para o nível de voo 300. Da El 300. Tá passando, acho que é Papa Golf, duas milhas para passar. Lembra? Revisou algum campo? Foi complete a aproximação, ele desolou, torre 1 no oeste, desse mano. Torre, o Oscar apagou? Já chega. Desolou. Desmito, sim. Reporte para cancelamento do plano. Papa Golf segue pra Kifat após o pouso. Casa aeroespaço. Change. Ficando o braço do da carteira. Afirmativo, reposte para o cancelamento do plano. Pronto. Tell November the ground is for zero clear back track and report runway vacated. com 4 autorizado. Procedimento aí, nave pista 90, reporte passando 366. Dois, curva esquerda, base pela direita, pista 7, após final da 7. Posso falar. 401162, com quem? Mantém os corredores, PNH 1094, reposto através de Veracruz, visto pelo Zulu. When you park here, to give me the frequency. Vou fazer a final para passar para lá. Xandé 6326, contato radar, desce e mantenha 5 mil pés, voe direto de SAP, PNH 1014. Pode final do procedimento em nave da pista 90. Muito boa tarde, 6315, autorizado a alinhar e decolar. O vento do aeródromo no 50 graus, 11 nós. Alinhar e decolar da 10863. Charlie Mike, observa o Charlie 402 que ingressa no 45 neste momento, está seguindo para o estar. Após o mesmo, autorizado o táxi até a taxi para fora. Chama a taxi para fora. Charlie Mike, Charlie Charlie, Sierra Romeo, controle. Está livrando a CTR e tem frequência livre para a coordenação no atraso de conhecimento em forma. Aqui, Charlie Mike, autorizado o cruzamento da pista 1735, Quebec Mike Lima. Na Lima, chame Torre, extenso, chama Solo 121 no decimal 1, para seguir até o ponto de espera da pista 10. Pegando 1, é só confirmando a frequência do solo. 5, decola aos 46, controle de 0097, contato radar, desça via chegada bom para 4 mil pés, PNH 1094. Controle Salvador, Bolsonaro 6305, Dael. 6305, contato radar, subasia Dael para nível 360. Via da Léo 360, 61, corrigindo, 6305. Léo 326, fazendo desvio, confirma. Após o desvio, voo em Serra Vitor 369 para o final do procedimento terminado. Desvio 154, vai passar o 366, chame a torre Salvador e 118 desse mano de 5. 1895, já 3154. Que está mantendo o azul 9070. 66, visual com a pista. 3154, pouso autorizado, pista 10, 0,50 graus, 109. Livre pouso 10, tá? 3154. O Imari da presente e está livre descido até o nível de voo 060. Está em contato com o radar, agora que nosso procedimento é terminado na 9. De voo 060. E 193, controle? 3193, controle? E agora, sobre a operação de evitar tráfego, vou ir na proa 200, caso de falha de comunicações, ao cruzar o nível 210, retoma na proa de Iruna. Alternando o centro na frequência 1288, alterna 1251. Proa 200, proa 200, proa 200, proa 1288, proa 251, proa Iruna. Mantenha a proa 200 e aguarde para voar Iruna ainda na minha frequência. 9070, desse mantenha 060. Autorizado 4000, autorizado o final do procedimento RNAS e quase passando 366, o Xane 63 e 26. Então 3193, 54 milhas, Sul Salvador, é a última navegação na proa de Irume. Chame agora o centro na frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. Veio após voo em Serra Vitor 367, o voo 1097. Após o voo, o voo vai 367, o voo 1097. Azul 9070, autorizado a descida até 5 mil pés, tem anel 9014. No 42 ali, mantém pistão no zero. No 42, ao alinhar autorizado de decolagem, emito no 50 graus 19. Charlie Mike, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Chame 6315, passa nível de voo 170, chame Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2235.25. Chame 6326, terra do 366, visual com campo. Chame a 326, complete a aproximação em nave, chame a torre 18, decimal 9. 2, 4, 5, bom trabalho. 142, decola 55, controle Salvador 1208, vovô. Ativo, agora chamar controle 108, né? 6142, obrigado e a volta. Salvador, chame a 6326, final de 8 mil. Chamei a 326, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando. Via Puca para o nível 350. Via Puca para 350, chamei para 2. Satanguí, Kilo Zulu, vou ir direto Ceasa, informe quanto estou ocupado. Zero três, controle possível. E se já remarca autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 30 graus, 1-2-9. Feito o plano de voo. Não tem ainda o seu plano, vou checar com o Recife, suba inicialmente até o nível de voo 145, aguardando autorização. Próximo, conforme o plano, sente. Kilo Zulu, chame a Torre Salvador na sequência 118, decimal 900. 18 na sequência, grata. Torre Chanel 6326, confirme, está livre pouso? 6326, agora pista livre, pouso autorizado. Vento no 30 graus, 129. Livre pouso, 6326. Torre, boa tarde, está passando o Whisky Kilo Zulu. Whisky Kilo Zulu, boa tarde, autorizado sinal do 97, reporte vertical da RMA. Reportará vertical RMA, alisando 1500 na presença. Kilo Zulu. Whisky Charlie Mike, decola ao 57, controle Salvador 1208, bom voo. 08, bom trabalho, Mike. Né, 321, visual com tráfego da companhia na curva final? Após a passagem do tráfego da companhia, autorizado alinhar e manter. Mente até o nível de voo 160. Autorizado nível 340, voar Remig, inicialmente suba e mantenha o nível de voo 160 devido a tráfego. Doutor Salvador, muito boa tarde, já está passando o Whisky Charlie Mike decolado na sua escuta. 9070, agora fim de duração para sequenciamento, mantenha presente proa, limitado pela radial 290 do VR Salvador e aguarde para reassumir o 366. Quase correção Gol no 097, autorizado para segmento RNAVE, reporte passando 366. Autorizado RNAVE, reporte passando 366. Primeira aeronave que chamou controle, decolagem? Passando com isso, segue mais que você chegou a banda, se escuta. Salvador 1219. Entrada direita 121, Oxe, né? 326. É, 4 mil pés, NH 1904, 1070. Tá passando o Whisky Charlie Mike, acione o código 5076. 5076, estamos acionados, o Whisky Charlie Mike. Faz então um cheque no equipamento transponder e não recebo. Todo mundo, 50 graus, 129. Quase que segue após o voo é o 5. Vai para a DEIT, enter. E o Zulu, baixou e travou, um livre não, Marcelo. 1288, alterna 260. Passaria do 2263, possível. Afirmativo. Restrito no nível 160, devido ao seu tráfego. Tráfego já foi superado, desço até 4.000 na proa do Cérebro 368 e QNH 1013. Whisky Charlie Mike, controle. A sua escuta, possível. Não estou recebendo indicações do transponder. Faça o cheque novamente no equipamento. Fazer novamente, isso cai mais. Time e altitude que cruza no momento. Agora 2.500 afastando no tanto perfil da banda, ou isso cai mais. Gente, faça um cheque no equipamento do transponder. Agora, mais um. A 097 consegue aproximação RNAV, torre 118, decimal 95. 295. O Gol, correção azul 9070, 16 milhas, oeste de Salvador. Resuma navegação na proa do 366, desça e mantenha 2.500 pés, QNH 1013. 366, oeste da 2, 310, 113, com ajuste do azul 9070. Quase direto Mari, desça e mantenha fio de voo 060, inicia a redução 2509, aguarde o final do procedimento RNAV. 097, pouso autorizado pista 10. Vento 150 graus, no vento. Livre pouso, pista 10, gol no 097. Ainda negativo. Essa imagem está passando 3.500, precisa da saída. Xanaima 321, decolou 02, controle Salvador, no 208, bom bom. 308, obrigado, 62. 321, boa tarde. Na centena, senhor? Autorizado, atenção, centena, faça um cheque novamente no transponder. Sim, senhor, autorizado uma centena, vamos fazer o check aqui nesse momento. Controle do Salvador, boa tarde, Xanaima 321, Arbor 1. Xanaima 321, contato radar, suba via Arbor 1 para nível 360. 360, Arbor 1, Xanaima 321. Azul 9070, passo 366, completa aproximação, torre 1895. 3695, azul 9070, boa. Xané 61432, passa nível 180, chame o centro, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Gente, aguarda autorização para pouso, azul 9070. Siga. Conexão para o tarde. Uno 097, solo 05, libera a direita, Salvador 1211. 211. Pouso autorizado, vento 950 graus, 129. Livre pouso, 9070. Sena? Autoriza pro Jarbo, pro 6321. Autorizado, direto Arbor, 6321. Arbor, 6321. Linha 2, contato radar 61 milhas do oeste de Salvador. Foi direto Mari, autorizada a chegada a Mari. Guarde pronto para procedimento da RNAV, chama no ideal de descida. Mais confirme a distância de Salvador. Agora tem um afastado, o Udon Pai Cruzinho, passando o 062, não tem grau presença? Em nenhum momento da ecolagem eu recebi a indicação de seu transporte, ok? Código 796, ponto 097. 96, Lima, tem 0. Lima, 0, de 263, autorizado o procedimento do R9, Tiffano 0, reporte passando 366. Autorizado o procedimento R9, passando 366. 08, libera direita, São Salvador, 1211. Direita, 211, azul, 9070, boa. Serra Vitor 368, desça e mantenha 4000 pés, NH10113. Decolagem, 40 milhas após ingresso no espaço de voo. Autorizado, ingresso, reposta alinhada e pronto, fixa no 7, Vitor de Juliette. Charlie Mike Fome atingindo o nível 080. Uno 796, decola aos 10, controle Salvador 1208, bom voo. 1208 Salvador, obrigado, boa tarde, bom carnaval. Obrigado. Redução para 220 nós, o número 3 na aproximação. Decolagem de pistão no 7, vento no aeródromo, 150 graus, 11. A 40 milhas, decolando a terminal. Medo 2263, passou 368, complete a aproximação R9, soa em 118, decimal 900. 895, 2293. Controle Salvador, boa tarde, bom 796, decola curva à direita. Bom 796, contato radar, subazia da EL para o nível de voo 360. Via da EL 360, 796, obrigado. Chame 6321, passa 190, chame Recife na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 228, 230, boa tarde, 209, condição de alinhar e decolagem separada? Separada. Autorizado alinhar e decolagem separada, vento no 50 graus, 11. Aqui, só 100 e atualizando para 50, aí você pode ser quase direto aqui. Ou 2500, autorizado, direto Cairu, 1013, o NH. Zero, contato radar, voo Serra Vitor 368 para final do procedimento RNAVE, desça e mantenha o nível de voo 050. Obrigado, direto. Azul 4462, decoração radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 0190, limite radial 290 de Salvador. Esquerda 090, descendo para 060, limitado pela... Limitado pela radial 290 de Salvador, autorizada a descida até 5 mil pés, mineral na 013. Pouso autorizado, vento no 5 graus, 1009. Autorizado, pouso, 2203. Voo 2009, decola aos 13, controle Salvador 1208, bom voo. 240. Perfeito, nível 200, voo 2009.